Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde já. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 19 de novembro de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa, a nossa Nota 7, que se vai dedicar esta semana à música indiana. A minha participação, ou melhor, a minha intervenção, será única. Iremos aqui ouvir três composições de Sharada, um dos géneros musicais da Índia. Este género musical é diferente de outros que nós vamos também aqui ouvir, não hoje, mas amanhã, e faz também parte de uma coletânea. Há uma coletânea que nós hoje, ou na qual nós hoje aqui nos baseamos, da Musical Odyssey, que é de facto uma das que melhor retrata este género musical. Nós vamos ouvir hoje três temas e depois, melhor, ficaremos por aqui, porque a edição tem apenas meia hora. Uma das músicas tem 10 minutos, outra tem 8, outra tem 7. Há músicas maiores, há também músicas mais pequenas, é um facto. Mas a maior parte, a duração média destas músicas é entre 7 a 8 minutos. 7 minutos, não digo, mas 7 minutos e meio, 8 minutos e meio é o tempo médio de cada uma destas músicas. São de facto músicas mais longas e essa é uma das características delas. Por isso a minha intervenção hoje será de facto única. Amanhã não sei como é que será, ainda vou preparar a emissão para amanhã. De todas as formas, será também este género que iremos tratar do nosso programa, ou seja, num género mais musical do que explicativo. Enfim, vamos ouvir música instrumental, claro está, mas proveniente da Índia. Sharada. Três músicas extraídas da coletânea de Music Odyssey, e é com elas que eu digo olá e até amanhã no nosso Nota 7. Boa tarde. Mm-hmm.